Queridas, é uma honra para mim estar aqui, né, poder estar compartilhando um pouco daquilo que Deus tem trazido à minha vida e que tem transformado a minha vida. E eu queria agradecer a vocês, muito especialmente, pela oportunidade de me fazer estar mais perto de Deus, porque o pretexto de ter que trazer para vocês aquilo que Deus quer falar com vocês é uma oportunidade maravilhosa de eu me aproximar mais daquele que eu amo, porque eu preciso ouvir a voz dele para conseguir atender ao clamor que ele tem por vocês. Vocês têm um clamor daquilo que vocês esperam que ele faça, mas ele tem um clamor muito maior por fazer em vocês a obra dele. E então, eu agradeço a vocês, é uma honra realmente poder estar sendo trazida por Deus aqui para trazer esse recado. E quero honrar também a minha história. Eu não sou uma geração espontânea para poder estar aqui. Deus forjou outras pessoas, meus pais, desde menina, me educaram nos caminhos do Senhor, mesmo na tradição, me deixaram perto do cheiro das águas, para que aos 13 anos eu fizesse a opção que mudou a minha vida. Eu mergulhasse nas águas e pudesse aceitar a obra redentora de Cristo na minha vida. Porque vocês sabem que Deus não tem netos. É uma opção pessoal. E precisamos dessa opção nas nossas vidas. É uma opção que não tem idade. Ela pode ser feita do menino ao idoso. Mas ela é a opção mais maravilhosa. A melhor opção, porque é a opção pela vida. Existem duas opções, pela morte ou pela vida. Alguns têm escolhido a morte e nem sabem que estão escolhendo a morte. Mas nós temos recebido a vida e escolhido a vida, e essa é a mensagem que nós temos que transmitir. Vida, o caminho da vida, Jesus. Honro também os meus pastores, nós estamos, se eu não me engano, nos cálculos, há 37 anos, em uma congregação com os mesmos pastores. E esses pastores, e os pastores que foram gerados por esses pastores anciãos, têm trazido edificação à minha vida, meu esposo, meus filhos, e também sou parte dessa construção naquela congregação ali em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Também honro tanto o investimento que Deus fez na minha vida, honro a Deus, honro aos irmãos que foram usados, através de tantos congressos e congressos de louvor, especialmente Integrity Music, que faz todo um trabalho de formação para ministros na área, não só da música, eu colocaria da adoração. E, sendo esposa do Asaf, né, a possibilidade maravilhosa de estar sempre perto, porque ele, como ministro de Deus, está sempre buscando. E foi isso, eu preciso dizer para vocês, contando um pouquinho da história, que me encantou nele. Porque num momento especial, que podia ser um momento muito simples, muito singelo, talvez até sem importância, em que ele ficou tomando conta de mim, que estava num lugar estranho, uma congregação que eu não conhecia, onde jovens estavam sendo tocados pela graça de Deus e sendo batizados no Espírito Santo. Minha irmã, que já tinha passado esse processo, disse: Asaf, Asaf, toma conta dela um pouco para mim, que eu preciso fazer alguma coisa. O que ele não sabia é que ela tinha dito para mim, quando voltou no retiro, onde ela foi batizada com o Espírito Santo, é que ela tinha achado a pessoa para mim. Na verdade, ela disse assim, bem gaúcha: Rosana, achei o cara para ti. Bom, gente, eu só tinha 13 anos. E estava ainda assim, ouvindo o que ela dizia. Não tinha tomado aquela decisão pelo Senhor de mudar de vida, de nascer de novo. Mas nesse momento isso nem me ocorreu, porque ela falou, entrou por aqui, saiu por aqui, que coisa mais louca. Porque também ela disse assim: olha, ele é magro, tem os olhos azuis, o cabelo todo encaracolado, é hippie e é gago. Eu não sei o que ela achava, mas foi tão interessante, porque realmente não me chamou a atenção, mas eu lembrei disso bem mais tarde. Naquele momento era só entretenimento, ele ficar ali porque ela tinha que fazer alguma coisa, não sei realmente qual foi a intenção dela, sabe? Eu acho que realmente era só me manter ocupada, porque eu era, como se diz lá no Sul, a seguradora de vela, e ela precisava dar uma saída com o namorado. Então, a vela era eu. Então, ela deixou a vela um pouquinho paradinha. Mas o que aconteceu foi que ele não tinha o que fazer, não me conhecia, nem eu o conhecia, e ele começou a cantar. Ele tinha saído das drogas, se convertido, e era tão forte aquela paixão pelo Senhor, aquela transformação da vida dele, de sair das trevas para a luz, das drogas para a verdadeira vida, que ele começou a colocar isso em canção. Então, o que ele fez? Começou a tocar. Foi tão interessante que eu não lembro exatamente quais foram as músicas, mas eu lembro da cena, fechando os olhos, eu sentada com ele, ouvindo aquela canção, e o meu coração se aqueceu. E eu disse, mas o que é isso? Eu quero essa paixão, esse amor que ele tem por Deus. Eu não conheço isso. O que é isso? E eu pedi para Deus. Eu pedi, eu quero essa paixão. E foi o que Deus fez. E o mais incrível é que Deus fez mais, me deu ele. Somos casados há 30 anos, temos dois filhos, tivemos algumas lutas que forjaram as nossas vidas. Depois de 8 anos de casados e 2 perdas de gravidez, eu ganhei a Aurora e 6 anos mais tarde o André. Então tenho a Aurora com 21 anos e o André. Eu estou me apresentando não para a congregação local, que já me conhece há muito tempo, né? Mas eu sei que nós temos visitantes. E talvez algumas de vocês, mesmo na congregação aqui local, não sabem de alguns desses detalhes, então estão sabendo um pouquinho mais. Bem, a Aurora é especial, nasceu com uma síndrome chamada Síndrome de Prader-Willi, e é outra forja que me ensina a estar mais perto de Deus. Porque quando nós estamos na sombra e água fresca, e em pastos verdejantes, é tão fácil a gente se afastar de Deus, né? Está tudo muito bom. Então, a gente nem lembra muito que precisa estar ali com o joelho dobrado, que precisa estar intercedendo, e que as coisas não são tranquilas por acaso, mas é porque a mão soberana de Deus as faz tranquilas. Então, com a Aurora, a forja é: Senhor, eu não sei o que fazer, eu não sei como lidar, eu não sei como desenvolver uma menina especial, eu não sei como vai ser o dia de hoje, eu não sei como é que eu vou lidar com a medicação, eu não sei como vai ser essa e essa situação da saúde dela. Então, não tem um dia que eu não interceda por ela, então, todos os dias, ela me faz estar mais próxima de Deus, porque eu preciso interceder. E agora tenho o André, um menino adolescente, cheio de talentos, né? Casa de músico, desde os 4 anos estudando violino. Então, hoje ele já é violino, é violão, já acompanha o pai, já compõe, e está na adolescência. Então, tem horas da adolescência maravilhosas, né? Maravilhosas. Então, eles curtem, a Aurora, como especial, tem uma limitação mental. Então, ela também se encontra, em grande parte, nessa fase adolescente, entre 14 e 17, às vezes um pouquinho para cima e às vezes um pouquinho bem para baixo. Mas acompanha bem o André, que está na adolescência, assim, de cheio, né? Então, ora está uma maravilha ali, da hora é: Senhor, me dá graça, o que eu faço agora? Também me deixa mais perto de Deus, bem mais perto de Deus. Bem, eu me sinto muito à vontade de trazer para vocês a palavra que Deus colocou no meu coração. O nome desse congresso, Mulheres Cheias do Espírito Santo, quando a Dani me chamou, eu estaria hoje em Florianópolis com a Azaf, em um congresso lá. Era até uma data que já tínhamos, né? Eu estaria acompanhando ele com os pastores lá em Florianópolis, Porém, quando a Dani me chamou, eu havia regressado do primeiro congresso em que eu estive toda envolvida em um congresso ministrando, e foi uma das experiências mais lindas da minha vida. Porque eu sei que foi pura capacitação do Senhor. Eu sou professora, tenho toda uma formação nessa área, música também, ciências, química, todas essas coisas, física, biologia, matemática, blá, blá, blá. E acostumada, filha de professores, a dar aulas, a chegar, transmitir, e amo fazer isso, amo transmitir conhecimento, amo ensinar música, mas ministrar não é isso. E eu tinha muito zelo, muito cuidado, que eu não estivesse querendo pegar aquilo que eu entendo aqui e transmitindo como uma aula para as pessoas. Então, quando me chamavam, algumas vezes, né, por ano, me chamam para chás, me chamam para uma palestra, era alguma coisa em que eu me preparava, mas era desse tamanho, né? Bom, é um chá, é um tempo. Quando me chamaram para esse encontro, eu disse, Senhor, como? Mas Deus confirmou que era para estar, Senhor, Tu vai me dar a Tua palavra. Eu preciso de Ti, mais uma oportunidade maravilhosa de buscar. E a Dani me ligou logo depois que eu retornei desse encontro. Então, a palavra de Deus tem ardido no meu coração sobre isso, sobre preparar a noiva, sobre estarmos vivendo na dimensão que Deus quer para completar a sua obra. Nós estamos nos finais dos tempos e nós sabemos disso. E há muito o que fazer. E nós somos pés, mãos, para sermos enviados pelo Senhor, para o cumprimento da sua obra. Mas se nós não permitimos que a obra de Deus se efetive na nossa vida, como é que vai ser? Como é que nós vamos ser capacitados por Deus para fazer alguma coisa que é o que Deus que faz? E é muito além de nós mesmas, irmãs. Muito além. É lindo e maravilhoso Deus prover a minha vida. É lindo e maravilhoso Deus trazer cura sobre a minha vida, sobre os meus relacionamentos, sobre os meus filhos. Mas tem muito mais. Isso é só o começo. Por isso é que nós não podemos ficar no começo. Tem muito mais. E é maravilhoso o que Deus tem. Mas para isso nós temos que estar capacitadas. E mulheres cheias do Espírito Santo tem a ver com fervor. E o tema que Deus me colocou no coração nessa manhã para estar trazendo para vocês é mulheres fervorosas de espírito. E nós vamos falar sobre isso. O que é isso que nos move a cumprir o propósito de Deus na terra? O que é isso que simplesmente nos estraga para o mundo? Nos faz não desejar voltar atrás? Que força é essa? E como manter essa chama acesa? Bom, a palavra vai nos ensinar isso. Tem nos ensinado e quer que nós tenhamos, igual os filatérios no, que os judeus botam aqui, ele quer mais do que aqui. Ele quer aqui, aqui, aqui, aqui, aqui, aqui, aqui. A palavra falando conosco. É falar para ministrar, é falar para pregar, é falar para alcançar filhos, pessoas ao nosso redor, e é falar para cá. Nós temos que estar sempre enxergando a palavra para que estejamos constantemente renovados no Espírito. Amém? Bem, eu creio que vai ajudar vocês aí. Nós temos esse livro maravilhoso feito para nós. Vai ajudar que o PowerPoint vai estar conduzindo nos versículos principais, nos temas principais, para que vocês possam guardar e meditar, para ver o que Deus tem a acrescentar mais, porque Deus tem muito mais do que eu posso trazer para vocês, para dar a vocês. E o mais lindo é que Deus não tem preferidos. Vocês sabiam disso? Deus não tem preferidos. Mas tem alguns que preferem mais a Deus. E Deus simplesmente se derrama àquele que o prefere. Então, aproveite essa oportunidade, esse dia e o dia de amanhã, para preferir Deus acima de todas as coisas. E você vai receber muito mais do que você espera. Amém? Mulheres fervorosas de espírito. Como é que o Senhor descreve a sua noiva? Queria que vocês abrissem no livro de Cantares. E nós vamos ver Cântico dos Cânticos, capítulo 5, de 9 a 16. Como o Senhor descreve a sua noiva. Então, no livro de Cantares, logo depois do Provérbios ali, em alguns está escrito Cantares, outro Cântico dos Cânticos, né? Nós temos a descrição da noiva. Cântico dos Cânticos 5, de 9 a 16, diz o seguinte: que é o teu amado mais do que outro amado? Ó tu, a mais formosa entre as mulheres. Que é o teu amado mais do que outro amado que tanto nos conjuras? O meu amado é alvo e rosado, o mais distinguido entre 10 mil. A sua cabeça é como ouro mais apurado, seus cabelos cachos de palmeira, são pretos como corvo, seus olhos são como o das pombas, junto às correntes das águas, lavados em leite, postos em engaste. As suas faces são como canteiro de bálsamo, como colinas de ervas aromáticas. Os seus lábios são lírios que gotejam mirra preciosa. As suas mãos, cilindros de ouro embutidos de jacinto. O seu ventre, como alvo marfim, coberto de safiras. As suas pernas, colinas de mármore, assentadas em bases. O seu aspecto, como o Líbano, esbelto, como os cedros. O seu falar é muitíssimo doce, sim. Ele é totalmente desejável. Tal é o meu amado, tal é o meu esposo, ó filhas de Jerusalém. É incrível esse registro, porque Deus permitiu que este livro estivesse na palavra, porque ele é uma figura da igreja e de Cristo, e da paixão que deve haver entre os dois, e da luta e angústia da noiva para não se afastar do noivo, para não afastar o noivo de si. E essa noiva descreve esse noivo com aquilo que ela consegue. Como é que se descreve o eterno? Como é que nós compreenderíamos o eterno? Só através das coisas que conhecemos, através das coisas concretas. Aqui nesse texto, eu tive a oportunidade de estar agora em Israel, e muitas dessas coisas que aqui são colocadas, nós poderíamos discorrer o dia inteiro sobre elas. Cada uma delas, por exemplo, jacinto é uma pedra lindíssima. Cada um desses detalhes diz uma única coisa, que ele é o mais precioso. Ele é a coisa mais linda e preciosa, o tesouro maior, a pérola de grande valor. Este é o meu amado. Por isso eu falo assim dele. Então, seus pensamentos são para com o noivo. Assim é a noiva apaixonada. Os seus pensamentos são para com o noivo. Em Cântico dos Cânticos 2, 13 e 4... é uma outra descrição, 2, 3 e 4. Diz assim: qual a macieira entre as árvores do bosque, tal é o meu amado entre os jovens. Desejo muito a sua sombra e debaixo dela me assento, e o seu fruto é doce ao meu paladar. O que nos diz isso? Os desejos da noiva são para com o noivo. O noivo é o maior desejo da noiva. E vamos ver em Cantares 6,3. Cantares 6,3 nos diz: eu sou do meu amado, e o meu amado é meu. Ele pastoreia entre os lírios. Aqui, a noiva já coloca o seu amado na sua frente. Primeiro, ela é do seu amado. Ela compreende, a noiva compreende, que o seu amado a resgatou. Ela foi comprada. Mas ela passou pela redenção e diz: e o meu amado é meu. Ele me comprou e eu aceitei a sua obra redentora. Então, ela se guarda para ele e tem certeza do amor dele por ela. Esta descrição de Cantares nos apresenta uma noiva apaixonada pelo noivo. E é assim que Cristo quer encontrar a igreja, sua noiva, totalmente apaixonada por ele. Amém? Mas o que é paixão? É importante a gente conversar sobre isso, porque essa é uma das palavras que mais se usa. O que é paixão? Você tem paixão por tudo, paixão pelo futebol, paixão pela escola, paixão por isso, paixão por aquilo, paixão por comida. O que é paixão? Segundo o dicionário Aurélio, existem 14 definições para a palavra paixão. Vou salientar as mais significativas. Paixão é um sentimento ou emoção levados a um grau de intensidade sobrepondo-se à lucidez e à razão. É um afeto dominador e cego, uma obsessão. Paixão, o martírio de Cristo e dos santos. Só paixão permitiu que Cristo se entregasse daquela maneira. Só paixão permitiu que os discípulos passassem o mesmo até o fim de suas vidas. Paixão. Por isso eu digo a paixão de Cristo. A expressão de sensibilidade ou o entusiasmo do artista que se manifesta em uma obra de arte. Calor, emoção, entusiasmo muito vivo por alguma coisa. Encontramos a palavra paixão nas Escrituras como sinônimo de sentimentos. Vamos ver Tiago 5,17. Vocês vão mexer um pouquinho hoje aqui na palavra, mas não tem outra maneira melhor. Tiago 5,17, por favor. Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra. E por 3 anos e 6 meses não choveu. Gente, essa palavra, sujeito aos mesmos sentimentos, no original, essa palavra significa sujeito às mesmas paixões. Ou seja, ele era como a gente. E Deus fez através dele isso que fez, ok? Agora vamos ler em Atos 14, 15. Senhores, por que fazeis isso? Nós também somos homens, como vós, sujeitos aos mesmos sentimentos ou às mesmas paixões. E vos anunciamos o Evangelho para que destas coisas vós nos convertais ao Deus vivo, que fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. Aqui, Paulo e Barnabé estavam em Icônio e eles começaram a pregar e, de repente, as pessoas queriam idolatrá-los. E eles disseram, o que vocês estão fazendo? Nós somos pessoas como vocês, sujeitos às mesmas paixões. Nós estamos aqui para lhes apresentar o Deus vivo e não para sermos idolatrados. Amém? Bem, Deus condena as paixões carnais, mundanas e infames. Vamos ver Romanos 6, 12. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Então, não podemos obedecer às paixões carnais, ok? Vamos ver aqui em 2 Timóteo 2, 22. Foge, outrossim, das paixões da mocidade. Segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que, de coração puro, invocam o Senhor. Vamos ver agora Romanos 1, 26. Por causa disso, os entregou Deus a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Note-se, Deus entregou a paixões infames. Por quê? Por causa da opção de afastamento de Deus, uma situação em que está sendo descrita a condição do homem sem Deus. Bem, vamos ver aqui, eu queria frisar a palavra de Tito, que a Dani trouxe, tá? Tito 2, 11 e 12. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para quê? Para que, renegadas à impiedade e às paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente. Amém? Bem, Deus condena essas paixões, mas nos quer apaixonados por Ele. No Novo Testamento, qual é a palavra usada para falar de paixão no sentido positivo? Fervor. Fervor é paixão. E esta palavra é colocada justamente para distinguir. Estamos falando do mesmo tipo de força interior, fervor. Então, o que é fervor? Segundo o mesmo dicionário, fervor é ardor, energia. Fervor é desejo veemente, impetuoso, animado, entusiástico, empenho, mas também fervor é ímpeto e violência. Assim como a palavra paixão, a palavra fervor pode ter em si conotações preciosas ou destrutivas, pois ambas descrevem uma força motriz de nossa alma, que Deus não quer que se apague, mas quer toda para si e para a implantação do seu reino na terra. Bem, Deus nos quer fervorosos. Então vamos falar sobre aqueles fervorosos que a palavra descreve. Paulo era um apaixonado, um fervoroso de espírito pelo Evangelho, e nos admoesta a sermos como ele. Vamos ver Romanos 12, 11. Em Romanos 12, 11, Paulo nos diz: no zelo, não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Agora vamos falar de outro apaixonado. Mas antes de passar para o Apolo, eu queria dizer uma coisa. Vocês lembram quem era Paulo? Paulo era aquele Saulo que perseguia os cristãos. Como é que ele perseguia os cristãos? Fervorosamente. Ele era capaz, ele pedia licença para sair de onde ele estava e ir para outras cidades, e foi o que aconteceu na situação de Damasco, para ir para outras cidades para perseguir aqueles que estavam fazendo alguma coisa que ele e suas autoridades estavam julgando contrários ao judaísmo, à lei de Moisés. E fervorosamente ele estava perseguindo os cristãos. O que Deus via no coração dele? Fervor. O que Deus quis? Eu quero este fervor e esta paixão para mim. E o que Deus fez com ele? Em toda a obstinação dele de perseguir os cristãos, Deus fez ele cair do cavalo. Caiu, deu com os burros na água, ficou cego, porque ele não podia. Era uma transformação tão séria. Era tanto fervor e paixão conduzidos para perseguir ao Senhor, que ele tinha que passar por uma grande transformação. Todos nós precisamos disso. Todos nós precisamos disso. Mas Deus permitiu que ficasse registrado como foi essa mudança. E a coisa era tão séria que ele foi muito perseguido pelo que ele fez. Porque ele foi tão veemente contra que os irmãos tiveram dificuldades em recebê-lo. Então, ele passou por todo um processo. E isso também tinha propósito. Porque Deus não o queria lá naquele meio. Deus queria todo aquele fervor sendo enviado aos gentios para que chegasse até nós. Porque em Abraão seriam benditas todas as famílias, a minha família. E se ficasse só no meio dos judeus, como é que ia chegar até nós? Deus tinha um propósito. Mas o que tinha no coração do Paulo? Fervor. Aquele fervor só mudou de rumo. Estava indo para cá, e se voltou para a direção oposta, totalmente oposta. Então, agora era o fervor pelo Senhor. Vamos ver em Atos 18, 24 e 25, Apolo. É uma coisa muito interessante que a gente pensa assim, ah, não, então, para ser fervoroso, é aquele que tem toda a revelação. Fervoroso é aquele que vai, que estuda muito, é aquele que é batizado no Espírito Santo e recebe uma, duas, três, quatro unções. Não quer dizer que não seja. Mas vamos olhar na palavra o que fala sobre Apolo, em Atos 18, 24 e 25. Nesse meio tempo, chegou a Éfeso um judeu, natural de Alexandria, chamado Apolo, homem eloquente e poderoso nas Escrituras. Era ele instruído no caminho do Senhor e, sendo fervoroso de espírito, falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus, conhecendo apenas o batismo de João. Ou seja, Apolo tinha qualificações fortíssimas. Por quê? Ele conhecia as Escrituras. Ele reconheceu nas Escrituras que o Messias havia chegado. Ele era eloquente, ou seja, ele se manifestava, trazia a palavra, trazia a intenção do seu coração de uma maneira forte, mas diz que ele só conhecia o batismo do arrependimento. Ele nem tinha recebido o que seria para nós a unção que veio através de Jesus. Mas ele já tinha revelação e ele já tinha o Espírito Santo dentro do seu coração, que o fazia fervoroso de espírito. Ele já era apaixonado e fervoroso. Imagina como é que ele ficou depois. Porque diz aqui que, bom, então ele já tem tudo isso, foram até lá acrescentar mais. Se ele já tinha tudo aquilo, já fazia o que ele estava fazendo, imagina tendo mais. Pois é. Ele tinha um coração fervoroso. Ou seja, podemos ser fervorosas com essa revelação do Senhor, que o Senhor vai botar mais, vamos continuar fervorosas e mais fervorosas. Então, ser fervoroso não é uma faculdade que a gente entra ou uma escola que a gente faz e é graduado por ano ou por tempo de conversão. Não, irmãs. Ser fervoroso começa com a revelação disso e vai aumentando e vai aumentando. Não importa quantos anos de conversão ou quantos cursos você tenha feito ou quantas vezes você tenha lido a Bíblia. É uma questão de revelação, de disposição do coração. E é uma questão de fé. Amém? Seguindo, em Colossenses 3, 23, Paulo nos adverte. Tudo o que fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens. O que faz a diferença em tudo que fazemos não é o que nós fazemos, mas se nós realizamos com fervor qualquer coisa. Essa é a diferença. Se nós realizamos de todo o nosso coração. Isso vai desde a alimentação e o cuidado da casa, até um trabalho manual, até o meu trabalho secular, até o cuidado com os filhos. Se eu faço com paixão, com todo o meu coração, se torna diferente. Porque faz a diferença. Fervor e paixão são a força motriz de um coração que quer servir a Deus. Mas ao olharmos para a igreja, a noiva de Cristo, podemos ver alguns sintomas de uma ausência de paixão e fervor. Bem, primeiro, pelo quê? Indiferença. Vemos indiferença na igreja? Vemos. Vemos muita gente que ouve e volta a ouvir e não abre seu coração a mudanças. Simplesmente está. Às vezes até fazendo parte de um clube gostoso que se vai alguns dias da semana, mais ou menos vezes, grupo de mulheres, está ali, mas fica ali indiferente, inerte. Muitas vezes temos encontrado isso na igreja. Também encontramos desânimo. Tudo parece tão pesado, muita carga, muita desistência de seguir, ouve a palavra, toma, faz voto ao Senhor, toma atitudes, faz escolhas, mas depois, ai, mas eu estou tão cansado, a carga da vida é tão grande. Também vemos inconstância. ao ponto de pessoas se converterem, se desverterem, se reconverterem, converterem de novo, e cada vez que é chamado para conversão entregar, vão de novo. O que, que é isso? Por que isso? O que leva a pessoa a ser inconstante? E a igreja, muitas vezes, a ser inconstante, que muitas vezes a porta da entrada é menor do que a porta da saída, ou às vezes igual. Vemos falta de comprometimento. Pessoas que começam, não, vou ajudar na obra, não, vamos lá, vou junto nos hospitais, eu vou ajudar na assistência aos necessitados, nas visitas da congregação e vou estar, não, eu vou orar, eu me comprometo com o grupo de oração, eu vou estar intercedendo. E um monte de compromissos, às vezes, que não são cumpridos. Um simples compromisso que é ter horário. Irmãs, eu estou falando comigo mesma. Porque você tem que decidir estar no horário e cumprir sua palavra. Se você não fizer isso, você não vai conseguir. Alguns têm tido a graça de terem sido formados em uma família que tem como princípio isso. Mas eu preciso dizer para vocês que isso é raro. Na cultura brasileira, isso é raríssimo. Na cultura brasileira, o importante é chegar. Essa semana eu ouvi uma coisa sobre os cariocas, porque tem uma irmã que está na igreja lá no Rio de Janeiro, e ela era da nossa congregação, e ela esteve na minha casa, e ela dizia assim, não, Rosana, eu estou lá esse tempo todo, e carioca tem horário. Claro que tem, o seu. A hora que ele chegar é o horário. Mas nós bem sabemos que não são só os cariocas que têm problemas com horários. Nós que ministramos Brasil afora e fora do Brasil, mas especialmente falemos da nossa casa, são raros os cultos que começam no horário que dizem que vão começar. São raras as reuniões em que se respeita o horário. Isso faz parte do comprometimento. Falamos que é necessário se capacitar para a obra. Então, nós precisamos manter a nossa palavra e o nosso compromisso. Se eu preciso chegar e ensaiar, seja no Ministério de Dança, seja no Ministério de Louvor, se eu preciso e me comprometi com isso, eu preciso aprender a honrar esse compromisso. Você precisa decidir por isso. Mas vemos a igreja com falta de comprometimento. Vemos também sintomas de ausência de fervor e paixão pelo tipo de oferta que dá. Em muitas congregações, as ofertas não sustentam a estrutura da congregação. Um certo descaso, aqui, qualquer coisa serve. Vemos também pela falta de seriedade com Deus e sua obra. Às vezes não há nem seriedade. E pela desunião. E esse aqui é um dos pontos mais sérios. Quanta divisão na Igreja de Cristo. Quanta gente dividida, deixando de focar em Cristo e na sua obra, para focar em picuinhas e contendas, e sempre os pastores e líderes têm que estar apacentando o povo que está em litígio contra si próprio. O que é isso? Por que é que nos falta fervor e paixão? Primeira coisa, por que nos falta fervor e paixão? Porque nos tornamos religiosos. Cumprindo aquilo que Deus nos pede, mas perdendo o devido temor. Deixando esvanecer o valor que isso tem para Deus, que vê o nosso coração. Não é que nós não começamos bem. Todos aqui que receberam a Cristo sabem que a alegria da conversão e do primeiro amor é alguma coisa desmedida. Mas o que, que acontece conosco? Simplesmente nós vamos deixando que isso vá esvanecendo. Na vida devocional, nós nos propomos a orar, acordando mais cedo, dormindo mais tarde, no meio da tarde, não importa qual é o seu horário. Às vezes, muitas vezes para mim, o lugar secreto é uma hora dentro de um carro, num estacionamento, esperando um filho que está em sala de aula. Ah, mas que momento precioso. Às vezes já me passou pela cabeça que alguém que passa e olha deve me achar muito doida, porque eu fico dentro do carro, às vezes eu estou orando, às vezes eu estou lendo a palavra, eu estou rindo, eu estou cantando, porque aquele é o lugar em que eu pude. Porque o que eu desejo é estar com o Senhor. Às vezes você não tem outro horário. Eu lembro um discípulo do Azaf, hoje é presbítero em Florianópolis, ele tinha uma carga horária tremenda e morava em Porto Alegre e trabalhava numa cidade que viajava uma hora e pouco nos arredores do polo petroquímico. E ele chegou e disse, Azaf, eu não tenho tempo para ler a palavra e orar. Eu saio de casa de madrugada, viajo e volto para casa e tenho os filhos e a esposa, volto tarde, 8 da noite, e eu preciso dar tempo para eles. Que horas eu vou fazer isso? E eu lembro que o Azaf disse, quanto tempo demora a viagem? Ele disse, 1h15, em média. Aquele vai ser o teu lugar secreto. Todos os dias, tu vai ter esse lugar secreto. Irmãs, hoje ele é presbítero de uma igreja. E ele agradece muito esse pequeno começo, quando ele decidiu que aquela 1h15, ele não ia dormir, ele não ia ver música, ele não ia ler jornal, ele ia ler a palavra, ele ia interceder. Isso fez a maior diferença na vida dele. Então, precisamos ter a nossa vida devocional e precisamos tomar esse compromisso e cumpri-lo. Na nossa vida familiar, às vezes é piloto automático, a gente cumpre, não, pode isso, não pode aquilo, pode isso, não pode aquilo. Então, de repente, nós nos vemos com os filhos dizendo, faça isso, não faça isso, ora, sorri, levanta as mãos, e a gente começa a ensinar como cumprir regras. Não sei se vocês, mas eu tenho que vigiar isso. E, de repente, é uma série de cobranças. E o que, que nós temos que passar para os nossos filhos? Claro que nós temos que passar a lei. Mas eu preciso dizer para vocês, nós estamos no tempo da graça. E sem o Espírito Santo e a obra de Cristo, a própria palavra diz que não tem como cumprir a lei. Não tem. Humanamente, na carne, não dá para cumprir a lei. Não dá. Então, você vai tentar enfiar como um pacote que se engole a obra de Cristo e o que ele espera de cada um de nós, nos filhos, assim como se a gente pudesse abrir a cabeça, enfiar dentro e fechar, e ficar cobrando. Não, você tem que trazer a palavra, mas você tem que trazer o fervor. E eu oro todos os dias para que meus filhos, especialmente meu André, que está na adolescência, está despontando, porque a Aurora já tem uma alegria incontida dentro de si. O André, eu oro para que ele tenha o fervor, a paixão, porque aí, em vez de cobrar coisas, elas vão partir dele. Você precisa orientar, não cobrar. Você não orou hoje, você não leu a palavra hoje. Leia com ele. Ele está lendo pouco, leia com ele. Mas passe para ele uma paixão pelo Senhor. Para isso, você precisa rever a sua paixão pelo Senhor. Se você não está sendo religioso ou religiosa, né? E cumprindo as coisas. Porque, às vezes, nós nos pegamos cumprindo regras, gente. Preciso dizer para vocês, a disciplina de cumprir regras do judeu é a coisa mais incrível que eu já vi na vida. Por milhares de anos, eles cumprem as regras e a lei. Às vezes, muitas vezes, aquilo é somente cumprimento de lei. Elogiável no sentido da disciplina, mas nós precisamos muito mais que isso. Nós precisamos cumprir no tempo da graça. Nós temos Jesus dentro de nós. Então, nós precisamos cumprir e ser leves e não ser um talagaço em cima da casa e da família. Que o Senhor nos livre, nós precisamos vigiar para não sermos religiosas, mas para termos uma vida fervorosa, porque essa sim os filhos vão querer imitar. O marido não convertido vai se aproximar, não tem como. Quem não quer estar perto de uma força como a força do Senhor? Bem, e no ministério, gente? Muitas vezes, as coisas se tornam automáticas, em qualquer dos ministérios. Eu preciso, então, cumprir, então, eu pego a lista de oração, é isso hoje, quanto tempo eu tenho, é isso, isso, Senhor, isso, eu tenho que fazer isso. Então, eu preciso, muitas vezes, não se escandalize, eu preciso preparar a palavra, então, o que, que eu vou fazer, quais são os... Não, tem aquela palavra assim, eu faço assim, assim, assim, e eu pego, e, eu, não, e uma canção, não, uma canção adequada qual é, e, de repente, Não precisa nem do Espírito Santo me dizer o que é que está sendo necessário para aquela situação. Já escolhi todos os cânticos, porque eu gosto desse, não. Então, no domingo são esses os cânticos, né? Aquela, eu gosto mais daquela. E, de repente, a nossa alma está reinando loucamente em cima de uma religiosidade. Isso funciona. Não, essa música que toca. Não, essa aqui, o pessoal vai vir todo à frente. Essa música. Você perguntou para o Espírito Santo se é essa música? E, de repente, nós estamos fazendo as coisas para Deus no ministério, mecanicamente. Só há unção quando é o Espírito Santo que está conduzindo. E eu preciso dizer isso aqui para vocês, assim, botando um espelho. Só há unção quando é o Espírito Santo que está dirigindo. Senão, eu vou dizer para vocês, é um monte de coisa linda, maravilhosa, palavras boas, bem intencionadas. Mas é o homem que está compartilhando o seu conhecimento das coisas de Deus. O que faz a diferença é se é condução do Espírito. Se você está cheia do Espírito, fazendo a obra que o Espírito Santo está querendo que seja feita, porque esta é a vontade de Deus. Precisamos nos livrar da religiosidade. Não podemos cair na estratégia do diabo de tirar ou depreciar o valor daquilo que é precioso para Deus, a sua obra, a sua palavra, os seus ministérios. Precisamos definir os nossos valores para que não abramos mão deles. Ler a palavra é um valor, é o meu alimento. Sem a palavra eu não posso viver, porque a palavra, o verbo, é Cristo. Eu preciso de Cristo, eu preciso orar, porque eu preciso cumprir a demanda que Deus nos dá. E Deus diz, quando orares, e não se orares. Ou seja, orar é uma disciplina instituída por Deus. Quando orares, eu preciso orar. E eu preciso orar de todo o meu coração. Como é que essa forja acontece? Peça ao Senhor e se disponha a cumprir o que Ele pede, de todo o coração. A perspectiva do nosso valor por parte de Deus, expressa em 1 Coríntios 3,16, é que somos templo do Espírito Santo. Somos templo do Espírito Santo. Isso significa que tudo o que nós fazemos de coração para Deus tem muito valor. Tem que ser de coração inteiro. Bem, por que nos falta fervor e paixão? Porque começamos a depender de motivações externas. E isso aqui é uma coisa que a igreja, com muita força, passa hoje. Primeira coisa, passamos a buscar aceitação e aprovação de homens. Não, eu preciso fazer isso aqui, não, porque eu preciso mostrar. Não, isto aqui, esta oração e essa canção. E o que começa a determinar aquilo que eu vou estar fazendo é a busca de conseguir agradar, conquistar, chegar naquele ponto, ter a aprovação. De quem é que nós temos que ter a aprovação? De Deus. Nós precisamos da aprovação e da aceitação de Deus. Porque se você tiver isso, você vai poder trazer não só a palavra que agrada ao coração do homem. Uma vez eu ouvi uma expressão de uma irmã que bateu assim no meu coração com muita força. Eu não podia dizer alguma coisa para não ofendê-la, mas me doeu o coração. Ela disse, sabe, agora nós estamos lá naquela igreja, lá no Rio de Janeiro, e é muito melhor que Porto Alegre, porque lá o pastor fala aquilo que nós queremos ouvir. Irmãos, muitas vezes o que está acontecendo na igreja brasileira, e eu falo porque é a nossa casa, é que existem muitos pastores e líderes falando aquilo que a igreja quer ouvir. Já não se fala mais em pecado, pecado é uma palavra meio forte. Por que falar sobre pecado, né? A gente pode falar sobre erro, sobre deslize, né? Sobre que Deus perdoa todas as coisas. E outras coisas mais sérias. Ir a retiro de casais em que não foi perguntado se o casal é casado e pessoas ajuntadas em retiros de casais. Isso é inadmissível. Não, mas não vamos, isso é um problema familiar, a gente não toca aqui, a gente não, não chamar a atenção dessa pessoa não dá. Não, nós vamos aquietá-la um pouco. Nós temos é que trazer a palavra de Deus. E o que, que acontece se nós estamos buscando agradar a homens e a aceitação do homem? Nós deixamos de fazer a obra de Deus. Como é que nós vamos trazer uma palavra de correção? Como é que nós vamos fazer uma exortação à igreja se nós temos que falar o que agrada ao coração e que está tudo bem e que Deus vai fazer o melhor por ti e que Deus vai ajeitar a tua vida? Eu preciso falar que Deus vai ajeitar a sua vida se você cumprir aquilo que Deus está mandando fazer na sua vida. Do contrário, você vai pedir, pedir, pedir e não vai receber, porque a Bíblia diz que você está pedindo mal. Nós sabemos que a bênção de Deus é condicional, sim. Eu posso viver da misericórdia. A humanidade inteira tem vivido da misericórdia de Deus e até nós mesmos, mas tem alguns que estão vivendo só da misericórdia, porque não entenderam ainda que precisam buscar a santidade nas suas vidas, entregar suas vidas para Jesus, corrigir o rumo, fazer as escolhas certas, para que muito mais que viver da misericórdia, vivam da graça de Deus. Desfrutem da graça de Deus. Também começamos a depender de motivações externas quando passamos a valorizar o exterior mais do que a presença interior de Deus. E aqui é a sociedade do espetáculo. O que precisa é parecer espiritual. Porque se parecer espiritual, a maneira como eu falo, a maneira como eu oro, a maneira como eu procedo na frente das pessoas, mas Deus, através de Jesus, condenou o sepulcro caiado, gente. Há mais de quase dois mil anos atrás. Deus vê o coração, Ele se interessa em estar com a sua presença no nosso coração. Ele não vê o exterior. E se o nosso exterior for fervoroso, ele vai ser consequência do nosso interior fervoroso. E aí a obra vai se efetivar na minha vida e através da minha vida.